tem clube, tem tudo. Super Rádio Clube. CYH585. Operando na frequência de 1.200 kHz. Rádio Clube, a rádio do Ceará e o Nordeste escuta. O professor Freire Neto, esse é o original, apresentando o programa Rapadura Cultural. O professor Freire Neto, esse é original, apresentando o programa Rapadura Cultural. Rapadura Cultural, um programa de primeira, no dial da pioneira, um doce de formação. Fique ligado, irmão do Rapadura Cultural, esse é o original. E pra ficar mais completo, o professor Freire Neto apresentando é moral. E toda segunda-feira ouço um programa legal, o professor Freire Neto, Rapadura Cultural. O professor Freire Neto, esse é o original, apresentando o programa Rapadura Cultural. O professor Freire Neto, esse é original, apresentando o programa Rapadura Cultural. Alô amigos, eu sou o Jacaré do Repente, e toda segunda-feira, das 19 às 21 horas, eu estou ligado no programa Rapadura Cultural, o original, com o professor Freire Neto, na Rádio Clube AM 1200, programa Rapadura Cultural. Esse é o original. Rapadura Cultural. O original. O original. Professor Freire Neto. Rapadura Cultural. Garapa no canavial. Rapadura Cultural. Garapa da cana, cana da rapadura. Rapadura é legal. Essa rapadura, que vida dura, essa vida do sertão. Balanceada, a base de mistura, farinha e rapadura, arroz, milho e feijão. Quase perdemos a nossa rapadura, mas hoje é nossa de direito e tradição. O estrangeiro, se quer comer rapadura, respeite a nossa cultura e pague royalty ao sertão. Rapadura, rapadura cultural. Rapadura, rapadura, que doçura, que legal. Esse doce é nosso, esse doce não faz mal. Quem quer rapadura aí, responda pessoal. Ah, rapadura cultural. Ah, garapa no canavial. Ah, rapadura cultural. Garapa da cana, cana da rapadura. Rapadura é legal. Rapadura, que vida dura, essa vida do sertão. Balanceada, a base de mistura, farinha e rapadura, arroz, milho e feijão. Professor Freire Neto. Boa noite, amigos ouvintes do Rapadura Cultural. Estamos aqui na Super Rádio Clube com o programa Rapadura Cultural. São 19 horas e 8 minutos. Ao lado do grande amigo, na mesa de áudio, Júnior Oliveira. Rapadura Cultural, o nosso doce informação. Sempre às segundas-feiras, das 19 às 20. Hoje, segunda-feira, 27 de março de 2023, é o 86º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 279 dias para acabar o ano. E hoje, amigos, é o Dia Mundial do Teatro. É o Dia do Circo. E lembrar que a 27 de março de 1965 era inaugurada a Ponte Internacional da Amizade, ligando a cidade de Foz do Iguaçu, Brasil, e Ciudad del Este, Paraguai, passando sobre o rio Paraná. Hoje lembramos o nascimento, 27 de março de 1951, de Carlinho Vergueiro, cantor, compositor e produtor musical brasileiro. Lembramos também hoje a data de nascimento, a 27 de março de 1960, de Renato Russo, cantor, compositor e guitarrista brasileiro, que nos deixou em 96, mas sua arte permanece. E hoje, no quadro Cantando a Nossa História, vamos homenageá-lo. Eu sempre gosto de repetir que o nosso destino será aquele que escolhermos. O desistente jamais vence e o vencedor jamais desiste. Não esqueça, não precisa ser fácil, basta ser possível. E o sucesso, amigos, o sucesso sempre foi o filho da audácia. Rádio Clube, a M1200, a pioneira, 88 anos no ar. E mais uma vez, agradecer a parceria com o nosso diretor, Márcio Aurélio. É, amigos, é o meu, o seu, o nosso Rapadura Cultural, sempre às segundas-feiras, das 19 às 21 horas. Mas, no início do nosso programa, eu sempre gosto de repetir a oração do radialista. Senhor, faça deste microfone um condutor da verdade. Mantenha-me firme e sereno para equilibrar o meu senso de justiça. Direcione meu conhecimento para produzir faíscas e esperança. Não permita que me perca pelos caminhos distantes da razão. Jamais deixe algum sentimento distorcer a essência do que precisa ser dito. Senhor, ilumine as minhas palavras para que elas carreguem alento. Conceda-me sabedoria para falar e bastante paciência para saber ouvir. Inspira-me com bons pensamentos e que eu defenda apenas o que acredito. Senhor, mantenha-me seguro todos os dias na sinuosa pista da humildade. Que a minha voz se faça ouvir sem frieza nem sensacionalismo. Livra-me da arrogância, do medo, da vaidade e da indiferença. Evite que use indevidamente a minha voz para prejudicar alguém. Faça de mim porta-voz da cidadania, da credibilidade e da isenção. Senhor, impeça que eu induza pré-julgamentos ou a condenações. Corrija o meu excesso de individualidade e me torne mais flexível. Dá-me firmeza para não escorregar nas armadilhas da palavra. Senhor, proteja minhas cordas vocais, ferramenta do meu ganha-pão. Proteja, Senhor, a todos meus ouvintes, razão do meu trabalho. Assim seja. E para ilustrar sempre, sempre, o maior veículo de comunicação que é o rádio. Vamos ouvir o hino do rádio. Nas mais distantes cidades, numa casinha ou numa mansão, esse nosso amigo rádio é o rei da comunicação. Ele é o rei da comunicação. Ele é o rei da comunicação. Traz alegria, informação, a boa música para a nação. De um mundo para o outro, de estação em estação, rádio AM e FM. É tudo pura emoção, é tudo, tudo, tudo, tudo emoção, é tudo, tudo, tudo, tudo emoção. Nas mais distantes cidades, numa casinha ou numa mansão, esse nosso amigo rádio é o rei da comunicação, ele é o rei. Com a palavra, o poeta Orlando Queiroz. Sabemos que a rapadura tem um doce saboroso, mas é muito mais gostoso misturado com cultura. Completando essa mistura, cantorias, recitais, lançamentos musicais e o esporte em geral. Rapadura cultural, quem prova não esquece mais. Professor Freire Neto. É, amigos, 19 horas e 14 minutos. Amigos, o nosso primeiro quadro é Cultura com Rapadura. Sim, Cultura com Rapadura. a história do Ceará em destaque. E não poderíamos, em hipótese alguma, esquecer a nossa data magna, o dia 25 de março, abolição da escravatura no Ceará, 1884. 25 de março de 1884, no último sábado. Portanto, vamos falar sobre a abolição da escravatura no Ceará. A nossa história registra o 25 de março de 1884 como o dia da extinção da escravidão no Ceará. Daí ter nascido a denominação Ceará, Terra da Luz, em razão de havermos sido os primeiros no Brasil a iluminar o futuro com o clarão da liberdade para o elemento servil. Na verdade, o 25 de março culminou em um processo iniciado antes por intelectuais que formaram a Sociedade Libertadora e a Esperança e Porvir, com o fito de advogarem a causa da liberdade dos escravos, que no Ceará não eram muitos. Nunca fomos uma província escravocrata, no sentido lato sensu que o termo possa expressar. É certo, portanto, que o 25 de março foi o dia da festança oficial liderada pelo presidente da província, Dr. Sátiro Dias, com banquetes e cortejos cívicos em que a elite se rejubilava pelo feito histórico. O fato é que o processo de libertação, consoante o registro do Barão de Stuart, teve início oficialmente em 1º de janeiro de 1883, com a redenção da Vila do Acarape, primeiro município do Ceará e do Brasil que deu liberdade aos escravos. De modo que Acarape, depois redenção, não libertou os escravos em 5 de março de 1884, como, às vezes, de forma errônea, se ensina nas escolas. Outros municípios libertaram seus escravos já em 1883. Baturité e Icó, em 25 de março. Maranguape e Messejana, 20 de maio. Aquiraz, 23 de maio. Fortaleza, 24 de maio. Caucaia, então, Suri, oficializou em 30 de junho. Posto que, de fato, o último cativo foi liberto em 10 de maio. Pedra Branca, 8 de julho. Pereiro, 27 de setembro. Viçosa, que libertará seus escravos a 24 de maio, mas só oficializou o ato em 29 de setembro. Canidé, 4 de outubro. São Pedro de Ibiapina e Ibiapina, 11 de outubro. Vaz de Alegre, 22 de outubro. Pentecoste, 8 de dezembro. Jucás, 27 de dezembro. Trairi e Jaguaribe, 31 de dezembro. Todos esses naquele tempo, no mesmo ano. Santa Quitéria, Aracati e Sobral foram os primeiros municípios a libertar seus escravos no ano de 1884, aos 2 de janeiro. Lavras de Mangabeira, Solonópolis, 8 de janeiro. Acaraí Russas, 18 de janeiro. Missão Velha, 20 de março. Jardim Milagres e Arneiróis foram os últimos a libertar seus elementos civis no dia 24 de março de 1884. Conforme o boletim oficial do Jornal Libertador, que publica toda a programação das festas ocorridas em Fortaleza durante 3 dias, alusivas ao evento, o jornal cearense registra as festas das libertações, culminadas com a palavra do presidente da província, Dr. Sátiro Dias, que proclamou ao país e ao mundo, abre aspas, a província do Ceará não possui mais escravos. O dia 25 de março foi sacramentado data magna do Estado, quero lembrar, por projeto de emenda constitucional de autoria do então deputado Lula Moraes, instituída como feriado estadual, no dia 6 de dezembro de 2011. Por lei publicada no Diário Oficial do Estado. Por final, não esqueçamos, e aí está a imagem, de um personagem que se alteou na história da libertação dos escravos no Ceará, o aracatiense Francisco José do Nascimento, posteriormente cognominado Dragão do Mar, pelos redatores da Revista Ilustrada do Rio de Janeiro, que ele concedeu a ilustração de capa feita pelo famoso artista Ângelo Agostinho. Em 27 de janeiro de 1881, 2 anos depois do início de forte movimento em favor da libertação dos escravos do Ceará, liderado por intelectuais e membros da burguesia local, o mulato catraieiro Francisco José do Nascimento, também conhecido como Chico da Matilde, liderou alguns colegas que se negaram a embarcar escravos no porto de Fortaleza. Em 30 de agosto do mesmo ano, eles novamente negaram-se a embarcar escravos cearenses que seriam vendidos em São Paulo. Os catraieiros eram navegantes de embarcações miúdas de um só tripulante, que transportavam pessoas e coisas de navios para a terra firme e vice-versa. Daí é que alguns jornais do sul do país apelidaram o herói cearense também de navegante negro. Não se pode olvidar um certo exagero da imprensa daquele tempo ao transformar Chico da Matilde em herói, recebido com pompas nas ruas do Rio de Janeiro. Com efeito, ele contava com a segura retaguarda num forte movimento abolicionista, liderado pela Sociedade Libertadora e pelo Clube Abolicionista, formado por intelectuais e granfinos. A historiadora Ângela Alonso não exagera quando afirma que os jangadeiros só conseguiram fazer o que fizeram porque tinham parte importante da elite política e das forças policiais ao seu lado. Além disso, é estranho que o Barão de Stuart, o mais atento historiador daquele momento, que registrava o dia a dia das províncias e participou ativamente do movimento abolicionista, não tenha registrado sobre o dia em que o Chico da Matilde e seus jangadeiros insurgiram-se contra o tráfico de escravos do Ceará. Ceará, terra da luz. 25 de março, portanto, é a data magna no Ceará. E a primeira localidade a libertar os escravos, oficialmente, teve início com a redenção da Vila do Acarape, primeiro município do Ceará, a 1 de janeiro de 1883. Está aí a imagem de uma negra em redenção, como também queremos lembrar, Dragão do Mar, Chico da Matilde. No Ceará não se embarcam mais escravos. Vamos ouvir um trechinho da composição Ceará de Luz, com o Quinteto Agreste, meu caro Júnior Oliveira. De Cisso e de Cangaceiro, Ceará de Luz, de Serra, Mar e Sertão, de Sal e Sol, de permanente verão. Ceará de Luz, Serra, Mar e Sertão, de sal e sol, de permanente verão. Ceará de gente valente, rebelde, alegre, peste e paz. Ceará de barba, de alencar, de Noel e do Patati. Ceará de índios, de brancos e negros, na mesma canção. Ceará mestiço, o xote, o xaxado, a solta, o baião. Ceará de luz, de serra, mar e sertão, de sal e sol, Professor Freire Neto. 19 horas e 24 minutos. É, amigos. É o meu, o seu, o nosso Rapadura Cultural, o Doce Informação. Estamos caminhando para 3 décadas. 30 anos no ar, do meu, do seu, do nosso Rapadura Cultural. Mas vamos à mensagem da competentíssima secretária de Cultura de Pacuti, a Clara Hermínia, que integra a gestão do prefeito, doutor Marcos Nojosa, cuidando nossa gente. Clara Hermínia. Professor, boa noite. Boa noite a você e a todos os seus ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez participando do seu programa, né, trazendo as novidades da nossa Secretaria da Cultura. Nós continuamos lá nos preparativos para a questão da Semana Santa, acompanhando a reforma do nosso BCA e do nosso ginásio, que também está sendo reformado, que apesar de não, a gente acha que não é uma grande reforma, mas a parte estrutural, né, que era o que estava mais complexo lá, ela está sendo toda reformada e demanda muito tempo, porque é ferro, né, estrutura, é uma estrutura mais complexa, digamos assim. Mas hoje o construtor, inclusive, me deu prazo de mais 30 dias para concluir totalmente a reforma do ginásio. E a gente já vai se programar para uma reinauguração dele com um torneio, né, com um evento do esporte bem bacana lá para os nossos jovens. Então é isso. Próxima semana a gente traz mais novidades. Um abraço, boa noite. Boa noite, Clara Hermínia e toda a gestão do prefeito Marcos Nojosa. Bem, eu quero mandar um abraço também para um casal amigo, doutora Aureni Aragão e meu amigo Mainho José Maia. A M, negócios imobiliários. Dívidas, dúvidas sobre o mercado imobiliário, seu imóvel está com problemas, comprar, alugar, vender imóvel, transferência cartorial. Olha, você só tem um local em Fortaleza. A M Negócios Imobiliários, locação de imóveis, residencial, comercial, usucapião. E essa empresa tem credibilidade. Há vários anos no mercado. Ligue para a doutora Aureni Aragão ou José Maia. Anote aí os telefones. 997-21-2277. 997-21-2277. Ou 996-1868-88. AM Negócios Imobiliários. Sinta-se em casa! Professor Freire Neto. É, amigos, 19 horas e 27 minutos. Meus caros estudantes, nós estamos aí já com as inscrições na Universidade Estadual do Ceará foram abertas hoje, dia 27, e as inscrições se prolongam até o dia 10 de março. Portanto, a UES iniciou hoje, abriu as inscrições para o seu vestibular. E nós gostaríamos de lembrar que a primeira fase, o provão, será no dia 30 de abril. E a segunda fase específica, nos dias 21 e 22 de maio. 21 e 22 de maio, a segunda fase. E lembrar que aqui, no meu, no seu, Rapadura Cultural, sempre iremos, através de professores capacitados, categorizados, sempre, lembrar de dicas quentes. E eu gostaria de hoje, de enfatizar, mais uma vez, vejam, estamos enfatizando essa questão ambiental. Essa questão ambiental. Sociologia, vamos lembrar sempre de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Biologia, ecologia. Em geografia, sociologia. Alô, professor Batista Júnior, que daqui a instantes vai participar do quadro de esportes. Em química, ele chama a atenção de poluição química e saneamento ambiental. Poluição da água, tratamento químico da água para o consumo humano, poluição por metais, poluição atmosférica, destruição da camada de ozônio, poluição do solo, aditivos químicos em alimentos. E quero lembrar mais uma vez, alô professor de Jaci, grande professor de Jaci de Geografia, ele lembra, elementos e fatores do clima, El Niño e La Niña, os furacões, problemas ambientais e os climas, vegetação, ecossistemas brasileiros, ecossistemas litorâneos, utilização dos recursos hídricos, problemas ambientais urbanos e recursos energéticos. Portanto, fique ligado. As inscrições se iniciaram hoje na UES. E vamos agora no ritmo do Amém. A musiquinha aí, Júnior. No ritmo do Amém. Tô bem, tô zen. Entrei pra faculdade com o Enem. Aluno dedicado, tá despreocupado. Tem vaga no SISU, sistema unificado. A faculdade é bacana, mas você tá sem grana. Com as bolsas do ProUni, cê garante o diploma. Aluno nota 10, conta com FIES. Financiamento estudantil, sem se enrolar com os papéis. Tô bem, tô zen. Professor Freire Neto. 19 horas e 31 minutos. Lembrando que as inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio, elas vão ocorrer entre os dias 5 e 16 de junho. As provas, 5 de novembro, Ciências Humanas, Linguagem, Códigos e Redação. E 12 de novembro, Ciências Naturais e Suas Tecnologias. Matemática e Tecnologias. E o grande professor Sâmio Praciano de Matemática, que vai estar aqui muito em breve, alerta para os assuntos que mais caem no Enem: geometria, cálculo simples, porcentagem, probabilidade e estatística. Fique ligado aqui no Rapadura Cultural, no ritmo da OS e no ritmo do Enem, Júnior Oliveira. Entender a questão, alarme ligado, horário ajustado. É bom tomar cuidado e não chegar atrasado. Uma questão por vez, nada de MP3. E não se confunda espanhol ou inglês. Tô bem no Enem. Professor Freire Neto. 19 horas e 32 minutos. Você sintoniza a Super Rádio Clube, a pioneira, e o programa Rapadura Cultural. E você já sabe, um dos nossos quadros aqui é a valorização do Nordeste. Com ele, Luiz Gonzaga, eternamente o rei do Baião. O Nordeste nas canções de Luiz Gonzaga. Aquela sanfona branca, aquele chapéu de couro, é quem meu povo proclama Luiz Gonzaga de ouro. Aquela sanfona branca, aquele chapéu de couro, Dezenove horas e 33 minutos. Eu recebo aqui